Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória sempre com João Guedes. Continuamos na primeira metade do século XIX, desta vez no tempo em que governou Macau, João Maria Ferreira do Amaral, que acabou por fazer história, mas pelos piores motivos, João. Exatamente, estamos aqui no sítio onde Ferreira do Amaral acabaria por perder a vida, aqui junto ao templo de Linfong. Aliás, há aqui uma rocha, quem passar por aqui, uma rocha escondida, mas que tem gravadas as armas de Portugal e que assinala precisamente o local onde Ferreira do Amaral foi assassinado. Ferreira do Amaral completa uma série de governadores que viveram num tempo especial em Macau, num momento em que a China entra em grande conflito interno. Portanto, quando Ferreira do Amaral chega aqui a Macau, inicia-se a grande revolta dos Taiping, que é um exército messiânico que pretende derrubar a dinastia Qing e proclamar uma dinastia celestial, que era um produto híbrido do taoísmo e do protestantismo, portanto a influência dos missionários ingleses e americanos que pregavam ali em Cantão. E portanto é nesse ambiente de grande crise social, eu diria até de cataclismo, não é? Porque esse exército de Taiping é um exército que tem 50 milhões de revolucionários. Portanto, é uma coisa de facto épica. Ferreira do Amaral chega aqui com ordens taxativas de Portugal. E essas ordens são transformar Macau num porto franco e afirmar a soberania de Portugal sobre Macau. Ora, o que acontece? E voltamos outra vez a falar na figura de Adrião Acácio da Silveira Pinto, o governador que antecedeu Ferreira do Amaral, que quando veio ao templo de Linfong, vem a território que era ambíguo, portanto nem pertencia a Portugal, nem pertencia à China. Nós continuávamos a pagar o chamado Foro do Chão, ou seja, uma renda por Macau, e esta zona onde estava aqui o templo de Linfong, que era a residência, a pousada oficial dos grandes dignatários chineses quando vinham a Macau, estava-se numa terra de mais ou menos ninguém, não era chinesa nem era portuguesa. Ora, Ferreira do Amaral vem para Macau decidido a acabar com essas ambiguidades e a afirmar a soberania portuguesa. E a primeira coisa que faz, que é uma coisa pouco falada, é o encerramento da alfândega portuguesa. Portanto, a alfândega portuguesa, que era para declarar o Porto Franco. Para quê? Para concorrer com o Porto de Hong Kong. Hong Kong tinha sido fundada pelo capitão Elliot como um Porto Franco. Começava a afirmar-se. E começava a afirmar-se muito rapidamente. Portanto, o ópio que foi o que deu a riqueza de Macau durante séculos. Passava-se para Hong Kong. Passava-se para Hong Kong e, portanto, começava a decadência de Macau. E Macau nunca mais se restabeleceu dessa crise. E, portanto, quando Ferreira do Amaral toma essa decisão de transformar Macau em Porto Franco, é uma decisão que já não vai remediar nada, porque a sentença de Macau estava dada com a fundação de Hong Kong. Pronto, acabaria por ali. Mas Ferreira do Amaral, para além dessa ordem, trazia aqueles conceitos modernos do século XIX, e nomeadamente, bom, claro, acabou também com a alfândega chinesa, impõe impostos à comunidade piscatória de Macau, e isso leva a uma revolta, a revolta dos faitiões. Os faitiões eram uns pequenos barcos rápidos que faziam a cabotagem aqui no Porto Interior e entre Hong Kong e Macau e Cantão. Portanto, ele consegue sufocar essa revolta e, a seguir, ele ordena o saneamento destas zonas todas. E, nomeadamente, aqui da zona de Mauá, que era uma zona pantanosa, e onde se encontravam as sepulturas dos chineses, porque os chineses, também como em Portugal antigamente, iam distribuindo as sepulturas nos sítios mais convenientes, segundo o funcionamento. Exatamente. E de maneira que Ferreira do Amaral não tem contemplações com isso. E uma das coisas que manda fazer é abrir uma estrada desde a porta do campo, portanto, ainda hoje a atual Rua do Campo, até à porta do cerco, e passava por aqui, em frente ao templo de Linfong. Ora, a abertura dessa estrada fez com que houvesse que remover uma série de sepulturas. Ora, esse foi o grande pretexto da China, claro, que nunca admitiu as atitudes políticas tomadas pelo Ferreira do Amaral, nomeadamente a transformação de Macau em Porto Franco e a expulsão da alfândega chinesa. Um ato unilateral e hostil. E de maneira que, ao que parece, a Sociedade dos Rios e dos Lagos, que era uma sociedade secreta, que era constituída principalmente por militares, é utilizada pela China para fazer uma demonstração de força contra Portugal. E então aproveita a abertura da tal estrada do mandado a abrir pelo Ferreira do Amaral, que suscetibilizou estas pessoas, não é? Mobilizou as pessoas contra o governador. Exatamente, contra o governador. E então o governador costumava todas as tardes fazer um passeio a cavalo até aqui, e ele não tinha um braço, que tinha perdido no Brasil, na Guerra da Independência do Brasil, e quando chegou aqui, há três chineses que se aproximam dele e apresentam-lhe o que parece ser uma reclamação, um pedido. Uma petição. Uma petição, exatamente. E então, num guarda-chuva. Ora, eles tinham nos guarda-chuvas, tinham os chamados parões. Parão é uma faca grande, uma katana. E de maneira que quando o governador se inclina para receber a petição, é atacado, cortam-lhe outro braço e por fim cortam-lhe a cabeça. Pois isso vai implicar uma batalha política que dura muito tempo. A cabeça do Ferreira do Amaral é metida dentro de um cesto e passada através das portas do cerco e entregue em Cantão, ao vice-rei, para demonstrar que o governador tinha sido de facto morto, como tinha sido pedido. Claro que isso provocou uma reunião de forças das potências coloniais que estavam aqui em presença. Portanto, eram os ingleses, eram os franceses, eram os americanos também e eram os italianos. Portanto, toda essa gente dá apoio não só moral, como apoio militar a Macau. Forma-se um conselho de governo com os comandantes militares, o bispo que vai governando Macau enquanto não vem um governador para substituir o Ferreira do Amaral, e durante todo esse tempo Macau permanece numa indefinição terrível, é dramático, e nessa altura também há novo êxito de gente de Macau para Hong Kong. Pessoas que tinham as suas empresas aqui, ou que eram funcionários, e que preferiram a segurança de Hong Kong a Macau. Assim recordamos Ferreira do Amaral, o governador de Macau, que perdeu a cabeça, foi assassinado no dia de agosto de 1849 por um grupo de chineses. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado. Música